Irmãos de sangue, Jonathan, DJ Alpist, Axa, todo mundo envolvido, chega aí, se envolve. Agora vou te contar como acontece a batalha, que você não vê, mas como o vírus se espalha. Uma contra o bem, numa dimensão que você nunca viu, que vai causar a dor que você nunca sentiu. Quem tá na guerra não esquece, persevera, luta, não desiste, cresce. E aos poucos vai adquirindo os dons que vem do céu, colocando o inimigo no banco dos réus. E assim muitos são salvos, o pecado só existe porque a gente é o alvo. Reino, mano, vem pro reino, ser herdeiro, se lavar no sangue do cordeiro. E o mundo que tá no fim, em crise, vê só qual é que é, aqui não tem represa. E nesse lado da história sempre tem quem vence. Você tem que se firmar, então vamos lutar. Não ver o mesmo filme, nunca mais tem que ser como era antes. Se envolve, se envolve. Comprar o que já se pagou, pois o sangue derramou por você. Então é bom que você pique, firme nas promessas que ele fez. Ele tá te chamando, agora é a sua vez de chegar, ter a honra de lutar e assim conquistar onde é o seu lugar. É, eu vou pra lá pra mostrar que eu sou alguém, que eu não dependo da vontade de mais ninguém. Eu sei que um dia vou voltar ao pó, mas não preciso que de mim você sinta dó. Um dia após o outro, eu venço a luta que se aproxima. Assim que é, eu vou fazer aquilo que tem que ser feito pra que tudo fique bem. Um guerreiro não desiste no meio da guerra. A carne já não manda mais aqui, o meu espírito sobre ela domina. Se envolve, se envolve. Sei a lua, não vai brilhar mais. Se envolve, irmão, antes que seja tarde. Essa missão não foi deixada pros covardes. Então pensa bem, de quebrada em quebrada, de lugar em lugar, do macuco pro mundo. Não muda nada, não muda nada, truta. Vários moleque crescendo, vários irmão se envolvendo no sonho que o malote vai mudar sua vida. Chega, se envolve louco, para. Fale pouco, escuta mais. Conhecereis, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se envolve nisso, com tudo isso, Cristo. O precipício tá aí, a vida tá difícil, né não? Se joga, se joga, se envolve nos braços de Cristo. Descansa, não desanda, nem se isola. Herdeiro, fica firme, se envolve. DJ Alpist, irmão de sangue, imortal, 100% envolvido. Se envolve, se envolve. Com Cristo me envolve, com Cristo me envolve, com Ele aprendi a amar. Com Cristo me envolve, com Cristo me envolve, com Ele é que eu vou ficar. Com Cristo me envolve, com Cristo me envolve, com Ele aprendi a amar. Com Cristo me envolve, com Cristo me envolve, com Ele é que eu vou ficar. Com Cristo me envolve, yeah, com Cristo, yeah, me envolve. Sempre junto. E é o bicho, irmão de sangue, irmão de sangue, até o fim. Se envolve, se envolve. Tamo junto, envolvido, se envolve.